Paulo e Flamengo às 5 da tarde, América Mineiro e Cruzeiro, Botafogo e Corinthians, Paraná e Vitória, todos às 5 horas da tarde. Esses jogos agora não é mais às 4 e às 5 devido ao horário de verão que começa o final de semana. O Bahia enfrenta a Chapecoense 7 horas e no mesmo horário tem Internacional e Atlético Paranaense no Beira-Rio em Porto Alegre. Fechamos aqui o nosso programa agradecendo o seu carinho, a sua audiência, muito obrigado pela sua participação. Nós a seguir teremos o programa do terapeuta espiritual Josimar e nós logo após o correspondente Piranga, Rede Gaúcha Sat, ao vivo direto de Porto Alegre. Um grande abraço, muito obrigado pelo seu carinho, uma ótima quinta-feira. Amanhã nós teremos uma programação também diferenciada aqui na programação da M. Amanhã, devido ao dia de finados, então nós teremos a partir das 8:30 da manhã a celebração direto da cerimônia, né? Diretamente da Igreja Matriz Santa Terezinha em Palmitinho, a celebração então do dia de finados, tá? Um abraço a todos e uma ótima quinta-feira. Emagreça rápido para o verão. Nós vamos ajudar você. Escolha o seu. Chá seca tudo. Atua como drenagem linfática natural. Termochá reduz as medidas e modela a cintura. Chá Lax regular. Excelente regulador intestinal. Chá Relax acalma naturalmente. Chá seca barriga. Ótimo redutor de gordura abdominal. À venda nas melhores farmácias. Vê se não esquece. Se você sofre de algum desses males, fígado, vesícula, úlcera, intestino, reumatismo, rinite, diabetes, bronquite, asma, rins, obesidade, problemas circulatórios, impotência, esterilidade, entre outros, a terapeuta Fabiane realiza tratamento apenas com produtos naturais. Atendimento uma vez por mês no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Palmitinho e no Sindicato de Tenente Portela. Para mais informações, entre em contato pelo fone 55-3791-1164. Terapeuta Fabiane, direto de Novo Hamburgo para a região. Comece o seu dia bem informado. Resumo geral. Silva Atacarejo. A partir de agora temos até dia 18 de novembro para encher o carrinho no Silva Atacarejo. Aqui sempre é mais barato. Leite Aurora 1 litro, 1,99. Ovos vermelho 2,59 a dúzia. Óleo de soja 900 ml, 2,89. E no açougue os melhores preços. Carne paleta suína 5,99 o quilo. Pernil suíno 6,95 o quilo. Carne gado paleta, agulha e ponta de peito apenas 8,99 o quilo. Nossos clientes do Silva Atacarejo sempre compram mais barato. Silva Atacarejo, em Palmitinho, Rio Grande do Sul. Fone 55-3791-1552. Acompanhe o programa Mistérios da Vida. Se os momentos são difíceis, sua vida tem sido de altos e baixos, não é feliz no amor, não vai bem nos negócios, com a saúde abalada, sem paz, tudo dando errado, há uma esperança para você. Procure a porta certa. A fé move montanhas. Fique na escuta. Sua vida mudará para melhor. Olá, meus amigos e minhas amigas, aqui quem vos cumprimenta com muito carinho, com muito amor, é o terapeuta espiritualista Emanuel. Olha, eu sei que nesse exato momento tem muitas pessoas sintonizadas nesse grupo Chiru de Comunicações, muita gente ligada, estão nos ouvindo, pessoas tristes, pessoas endividadas, pessoas infelizes no amor, pessoas que vivem sempre doentes, pessoas que não têm mais fé, pessoas que não têm